Está com novidade para você participar ainda mais. Temos um novo canal para sua participação. Anota aí. Adicione no seu WhatsApp 11-2081-0475. 11-2081-0475. Esse é o nosso número WhatsApp. Salve nos seus contatos e mande sua mensagem de áudio ou de texto. Mas se você preferir, ligue nesse número e fale ao vivo em todos os programas. 11-2081-0475. E para falar ao vivo, digite o ramal 1. Ou ainda, deixe o seu recado em nossa caixa postal. 11-2081-0475. E digite o ramal de número 2. Grave o seu nome, a sua cidade e a sua mensagem. Agora ficou mais fácil para participar da nossa programação. RBC, sempre com você. Programa Coral do Belém e Você. Toda terça e quinta, 10 da noite. O presbítero Albino recebe convidados. Romar, é um prazer enorme tê-la. Querida alegria minha, eu tenho que agradecer. Quero agradecer você, Albino, pela oportunidade de participar do nosso programa. Estou feliz de estar aqui, foi muito bom. E traz louvores no estilo coral. Pastor Joel, a capela, preste atenção. Assembleia de Deus Ministério do Belém está na Rádio RBC. Diariamente, os coordenadores regionais apresentam programas com palavra, bate-papo e orientação aos nossos jovens. Confira a programação. Segunda, 11 da noite, tem a Regional Leste. Terça, 11 da noite, é dia da Regional Central. Quarta-feira, começa 10 da noite com a Regional Oeste. Quinta-feira, 11 da noite, tem a Regional Sul. Na sexta-feira, tem dois programas, começando 10 da noite com a Regional ABCD. E às 11 da noite, com o Regional Norte. Programa da Uma Deb. Programa da Uma Deb. Uma Deb, na Rádio RBC. Diariamente, não perca. Na RBC, você fica ligado 24 horas numa programação que muda a sua vida. Porque quem tem esperança de Cristo na sua vida, quem tem esperança na vida eterna, amados, vive aqui na terra, os pés na terra, mas o coração e a cabeça estão no céu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o principal, a palavra de Deus levada a sério. Mesmo diante daquilo que você diz, olha, eu não tenho potencial, mas diante dos olhos de Deus, ele vê qualidades em você. E o que Deus faz, ele vai te aperfeiçoando daquilo que você tem, para que ele possa te usar. Bendito é o nome do Senhor. É RBC, sempre com você. RBC.